andei sozinho, perdido no mundo, vivi com a solidão. Sem alegria, de vida vazia, triste estava o meu coração. E como pássaro fora do ninho, criança sem ter carinho, assim caminhava eu, à beira de um grande precipício, prestes a cair do abismo, minha vida se perdeu. E quando já não tinha mais saída, uma luz pra mim brilhou. E em meio àquela noite tenebrosa, meu caminho clareou. Jesus me disse, filho, eu te amo, e grandes são os meus planos, não precisa mais temer. Hoje vou mudar a tua história, transformar tropeço em glória, creia, filho, estou com você. E ele me viu, e no labirinto a porta se abriu, com o seu carinho me aqueceu do frio, me trouxe alegria e me tirou da solidão. Sua mão me alcançou, de um charco de louco ele me arrancou, sarou as feridas que o mundo causou. Eu que era nada, nova criatura, hoje sou fruto desse tão imenso amor. Cristo me comprou na cruz e com seu sangue me já não tinha mais saída, uma luz pra mim brilhou. E em meio àquela noite tenebrosa, meu caminho clareou. Jesus me disse, filho, eu te amo, e grandes são os meus planos, não precisa mais temer. Hoje vou mudar a tua história, transformar tropeço em glória, creia, filho, estou com você. E ele me viu, e no labirinto a porta se abriu, com o seu carinho me aqueceu do frio, me trouxe alegria e me tirou da solidão. Sua mão me alcançou, de um charco de louco ele me arrancou, sarou as feridas que o eu que era nada, nova criatura, hoje sou fruto desse tão imenso amor. Cristo me comprou na cruz e com seu sangue me